jamais imaginei. Preparei tantas histórias só pra te surpreender. O homem tem os seus defeitos, isso é coisa natural. Mas te amei de um jeito louco que deixei de ser normal. As digitais do seu amor é impossível apagar. Cumplicidades se revelam, basta a gente procurar. O que eu mais quero é viver essa história com você. Ficaria uma vida descrevendo seu olhar. Por isso mais uma vez tô zelando desse amor. Ninguém parou pra pensar, o espinho é quem protege a flor. Por isso mais uma vez tô cuidando de você. Teu sorriso é minha luz, sua alegria meu viver. As digitais do seu amor é impossível apagar. Cidades se revelam, basta a gente procurar. O que eu mais quero é viver essa história com você. Ficaria uma vida descrevendo seu olhar. Por isso mais uma vez tô zelando desse amor. Ninguém parou pra pensar, o espinho é quem protege a flor. Por isso mais uma vez tô cuidando de você. O teu sorriso é minha luz, sua alegria meu viver. Por isso mais uma vez tô zelando desse amor. Ninguém parou pra pensar, o espinho é quem protege a flor. Por isso mais uma vez tô cuidando de você. O teu sorriso é minha luz, sua alegria meu viver. O teu sorriso é minha luz, sua alegria meu viver.